Fala galera, eu sou o Marcel T e já faz mais ou menos umas 2 semanas que a gente gravou esse podcast que vocês vão ouvir a seguir. Infelizmente nós tivemos alguns problemas técnicos, entre eles a gente não conseguiu sintetizar a participação do nosso amigo Wesley Aquino, que foi quem na hora da gravação dirigiu o nosso podcast, inclusive fez a introdução. Então a gente vai acompanhar esse podcast realmente sem a participação e sem a introdução dele, que é realmente uma pena, mas a gente não pode julgar, simplesmente jogar o nosso trabalho fora. Então, a gente pede desculpas pelos problemas que a gente teve, a gente pede desculpas pelo atraso no lançamento dos podcasts, e segue finalmente o podcast que a gente fez. Olá, jovens. Eu sou Wesley e esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Fizzy Podcast. Hoje trazendo a segunda parte do Universo Marvel nos cinemas. Após a apresentação de cada integrante, iniciaremos o podcast. Eu sou o Ivan e o melhor filme da Marvel ainda não foi feito. Olá, meu nome é Salvatore e meu herói favorito é o Motoqueiro Fantasma. Um salve a todos, eu sou o Ian Henrique e meu filme favorito da Marvel é o Motoqueiro Fantasma. Bom, eu achei que não foi tudo aquilo que prometeram e que o povo tava falando, ah, essa Guardiões da Galáxia é foda, isso, não achei tudo isso, é um filme bom, mas não é tudo isso. Cara, eu achei aquele filme muito ótimo, realmente acertaram no filme. Achei o filme muito legal, principalmente pelo humor que eles pegaram. E basicamente o filme foi muito bom, os efeitos, tudo. Eu acho que é o melhor filme da Marvel, basicamente. Eu acho que ele consegue. Acho que o único filme que consegue bater de frente atualmente com ele, o que eu acho que ainda está abaixo, é os Vingadores 1. E o que bate de frente com ele, que eu acho, na minha opinião, é o Homem-Formiga, que eu também gostei muito. Mas os Guardiões da Galáxia eles acertaram basicamente, véio. Ficou muito foda. Eles adaptaram quase uma coisa que só quem em HQ conhecia pro cinema, fazendo todo mundo gostar, ficou muito legal. Cara, é um filme legal, mas. Ninguém conhecia o Guardiões da Galáxia e não achei tudo isso. Foi um filme bom, mas não é tudo aquele hype que todo mundo tá falando que Guardiões da Galáxia era o melhor filme da Marvel, que era foda, não é isso? Guardiões da Galáxia eu ainda não assisti, não tive a oportunidade, na verdade eu não quis, mas eu sei que foi feito com o Chris Pratt, o mesmo ator que fez Jurassic World, e ele é um ótimo ator, então o filme deve ser isso que falam mesmo, deve ser ótimo. Tipo, eu acho que todo mundo gostou dos Guardiões da Galáxia, porque, tipo assim, eles pegaram um. Tipo, quem. Se você não lê esse HQ, você não conhecia o Guardiões da Galáxia. Aí quando eles anunciaram no cinema, porque todo mundo ficou basicamente, quem é essa porra? Quem é essa porra? Não. Quem é os que são os Guardiões da Galáxia? Eles conseguiram ainda adaptar bem os personagens, com a personalidade deles bem, e do modo que o público pudesse conhecer, tipo, se identificar com os personagens e esses negócios, entendeu? Salvatore, se a Marvel tivesse com X-Men, Quarteto Fantástico, Deadpool, duvido que Homem-Aranha, duvido que tivesse saído um filme do Homem de Ferro ou do Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia é um quadrinho de tipo de classe D, equipe E, D, nem C, é D. O Guardiões da Galáxia nunca foi um carro-chefe da Marvel. Agora tá sendo com o hype do filme, mas não entendo isso, cara. Vocês podem me explicar? Estão falando, ah, melhor filme, melhor filme. Pra mim não é o melhor filme. Sei lá, é meio sem sentido. Esse filme meio que se estraga com o vilão, principalmente. E achando que eu tava achando, esperando que o Thanos lutasse nesse. Que o Thanos lutasse e nem. E o Ronan. Ronan fosse, sei lá, um cara mais forte. Derrotaram ele com o quê? Vamos dar as mãos e derrotar ele. Final bosta. Sociedade, me julgue. Que é o melhor filme da Marvel por causa dos efeitos, conseguindo deixar o filme bem, tipo, bem parelho. Quando eu falo parelho, eu quero dizer batendo de frente com os Vingadores 1. E opa, eu concordo contigo, se tivesse. Mano, tipo, o Guardiões da Galáxia não era nem pra estar no cinema, basicamente. Você. Quando você. É tipo o Homem-Formiga, ele era, porque ele é um Vingador, basicamente. E os Guardiões da Galáxia, eles já fizeram. Eu não vou falar crossover porque eles são da mesma editora. Mas eles já apareceram em várias histórias com os Vingadores. Mas, tipo, eles são classe B, como você falou. Eles não são heróis pra ser usado, basicamente. Mas eu acho que eles acertaram mais, tipo. Nossa, fala muito, tipo. Eles basicamente fizeram isso pra. Ah, cara, a gente não tem o Homem-Aranha, não tem os X-Men, não tem o Quarteto Fantástico, o que a gente vai fazer? Bora pôr uma. não tem o que a gente pôr junto com os Vingadores pra poder usar na Guerra Infinita. Embora pôr os Guardiões da Galáxia, que é o que a gente tem pra hoje. Eles não são salvadores, eles não são nem heróis de classe B, eles são de classe C, D, E. Se parar pra pensar, você tá falando que efeitos visuais foi bom? Foi ótimo, até gostei. Até apresentou a tropa nova e tudo mais. Mas só que o filme ficou com história, assim, ficou muito fraco. Música e... música e comédia foram ótimos, mas a parte de romance e de história foi fraca. Ainda fora que o vilão é fraco. Eles derrotaram o vilão, vamos dar as mãos e... vamos dar a mão e derrotar o vilão. Desenho, parece que história infantil, final, sei lá, final tonto. Se parar pra analisar o filme não é tudo isso não. E eu achei que o vilão fosse o Thanos, que fosse lutar essas coisas, mas manda o que? A filha do Thanos e o Ronan, que não faz nada. Fico puto quando eu ouço que Guardiões é um filme sensacional, isso e aquilo. É um filme legal, mas é só isso, não tem mais nada. Uma das coisas que eu mais achei ruim em Guardiões da Galáxia é que deixaram o Ronan como um bosta, amarelo, basicamente. Tipo, ele é foda. Mas, tipo, deixaram ele como um inútil, um cara de Todo mundo concorda comigo. Então, ganhei essa posição pro próximo. Ganhei, vambora pro próximo. Basicamente é. Mas eu achei que ficou legal, cara. Acho que eu não concordo com como você disse. Acho o romance da Gamora e do... esqueci o nome do cara, Senhor das Estrelas. Eu acho que é Senhor das Estrelas, não lembro. Foi muito forçado. Mas achei, tipo, pra mim, o que deixou o filme foda mesmo foi o Rocket Raccoon, que ele deixou o filme foda, e o Groot, porque aquela cena, vou dar spoiler aqui. Aquela cena do Groot morrendo, cara, essa manteiga derretida, eu chorei, mano. Eu chorei. E é isso que eu tenho pra falar. Agora vamos dar as mãos e pular para o próximo tópico. Então vamos pro filme do Justiceiro. Não vi nenhum filme do Justiceiro, então vou ser omisso nessa parte. Mas acho que tudo é bomba. Bomba. Porque o Justiceiro mata o povo com bom. Também nunca assisti um filme do Justiceiro. O mais próximo que eu cheguei dele foi jogar aquele jogo de PlayStation 2 lá. Eu achei até legal, mas o filme mesmo eu não vi. O único filme que eu vi, um filme do Justiceiro, que eu acho que era o... eu não sei se é o segundo ou o primeiro, que ele aparece num vídeo de uma montagem do Marvel Zombies. E tipo, cara, eu só vi uma cena daquele filme. E era meio que parecia aqueles filmes dos anos 80, de guerra... o Justiceiro tem esse lance de máfia, de ganho, mas mano, não parecia o Justiceiro. Por isso é que, tipo, botaram o Sylvester Stallone. Peraí, tinha um cara, eu não lembro o nome do ator. Imagina o Sylvester Stallone lutando contra vários caras com, tipo, 2 metros de altura. Com uma faca, era aquilo o filme. A única coisa que eu sei do sobre o Justiceiro é do sobre as HQs, porque eu curto muito anti-heróis. Mas os filmes, velho, os filmes, tipo, todo mundo fala mal. E sei lá, eu perdi a vontade. O filme foi tão bom que ninguém quer ver o Van Damme atuando. Então, filme bom, é ruim. É o segundo filme merda que nós estamos falando de hoje. Vamos pro próximo. Cara, sobre o Justiceiro, tem uma cena que eu acho mó foda. Não sei se é uma ou dois, não sei. Que ele tá lá e tá no pátio de carros, aí ele toca fogo nos carros e do nada faz uma caveira, eu acho que é uma caveira. Não lembro, tipo, muito foda aquela cena. Essa cena do Wesley que eu vi e outra que ele tava lutando contra o cara loiro e ele tava levando uma surra, que era um cara de dois muito alto, velho. Parecia o ator, um dos caras que faz o Mercenário, que eu esqueci o nome dele. Puta, eu sou um bosta, lembro o nome de ator. E ele bateu várias vezes a cabeça do cara na cômoda, e depois ele tacava, acho que aquela cabeça do cara num balde de água, ou coisa assim, mano. Era da hora, da hora. Mas sei lá, é aquele filme muito forçado, tá ligado? E essa cena da caveira pra mim foi muito foda, porque lembra o Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, Marcel is back. Ah, só um lance, eu acho o Guardiões da eu acho o Guardiões da Galáxia melhor que o Esquadrão Suicida, vai falar. Seu herege, Salvatore, você vai queimar sua língua quando estrear Esquadrão Suicida. Só isso que eu te digo, hein? Ciro só mata criminosos por causa que a máfia matou a família dele, não é? É basicamente por isso, não é? E aí ele mata. Nossa, véio, que viagem. O cara, ele perde a família. Porra, mano. Tô afim, mata a máfia. Ele, porra, mano. Vou fazer a limpeza no mundo. Então ele está sempre em busca de vingança. Tem que concordar com o Maciel. Ele não é um herói, nunca foi um herói, nunca vai ser um herói. Ele pode fazer o que ele quiser, que ele nunca vai se transformar no herói. Ele, pra mim, sempre vai ser um anti-herói. O Justiceiro não dá pra ser considerado herói, porque no, na segunda temporada de Demolidor ele vai ser o grande vilão, o grande antagonista do Demolidor. Mas acho que no primeiro filme a história dele foi que a máfia matou a família dele e ele foi em busca de vingança. Então por isso que ele é o Justiceiro. No primeiro filme tava tudo errado, tudo errado. O Justiceiro é um anti-herói mais pra vilão, tipo, porque tem uns anti-heróis que são meio... Anti-herói é esse lance, meio a meio, mas tem, eu acho ele mais pra vilão, porque ele é mal, pra falar a verdade. Ele disse fazer isso pro bem, mas porra, ele é mal. Ele tem um HQ, se não me engano, que ele tortura o cara em busca de informações por causa da... Puta, tem o nome da HQ aqui, esqueci. Ele tortura um cara em busca da informação da... senhora que é um líder da máfia. E tipo, ele bota o saco na cabeça. Mano, é um bagulho psicodélico. É um psicopata do caralho. Você fica até tipo, caralho, como assim, mano? E tipo, o Rorschach também, ele é psicopata. Ele também é um anti-herói, também é psicopata. Só que ele não é tipo a ponto de... Ele torturaria uma pessoa, eu acho. Mas nem tanto, tipo, um Motocicleta Fantasma não torturaria uma pessoa. Nem nada. Ele só mataria a pessoa, usaria o olho da penitência. Tipo, o Justiceiro, ele é mal pra caralho, velho. No fundo, ele já ajudou. As pessoas, etc, tanto na Guerra Civil, ele ajudou Homem-Aranha, mas ele mata aqueles dois vilões. Ele vai matar um cara lá no começo da Guerra Civil, que é um assaltante. E, tipo, ele tem seus fortes, mas pra mim ele é mais um anti-herói pro lado vilão. Tipo, o Justiceiro, apesar de eu não ler muito sobre ele, ele busca vingança, ele busca tirar do mundo o mal que veio até a família dele, que matou a família dele. E isso, ele é meio que os fins justificam os meios, independente de como seja, independente de quem se machuque, de quem morra. É isso, tipo, ele quer mesmo, ele quer livrar o mundo do mal, essas coisas, mas só que é o estilo dele. Vingador. Então ele é um vingador. Nos Vingadores, hein? Cadê ele? Um vídeo nos Vingadores. O Justiceiro em si, ele não busca justiça, porque ele... Tipo, eu li acho que eu li HQ daquela novel que estão lançando da Marvel, e tipo, ele vai em busca dos assaltantes e mata. Tipo, aparece o Demolidor tentando impedir ele, querendo levar a máfia para ser presa. Tipo, o Demolidor em si, na HQ, ele é um justiceiro, porque tipo, se você mata uma pessoa, você está contra a justiça, porque a justiça, você teria que levar a pessoa para a justiça para ela ter um julgamento e tudo para poder rolar a justiça. Se você mata uma pessoa, basicamente você não é um justiceiro, você é um matador de aluguel ou um assassino profissional. E tipo, eu acho que... Eu ouvi dizer, disseram que o justiceiro participaria dos Vingadores, né? Porque vai ter os Vingadores aí, o tal de Guerra Infinita. Não vai ter os 60 e porrada personagem. Eu acho que esse lance do nome dele ser Justiceiro é tipo muito erro de tradução. Porque Punisher em inglês é tipo punidor ou algo parecido. Porque Punisher é Punisher. Punisher é punidor ou algo parecido, eu não lembro. Algo assim. Pessoal, foi uma piada da parte do Vingador. Vocês não entenderam? Não, Punisher em inglês, traduzindo para o português, significa justiceiro mesmo. Pô, mas pensa assim, você quer tirar o mal do mundo, como ele diz. Mas tipo, tu vai matar um cara pra tirar o mal do mundo? Isso não é lógico. Tipo, o Homem-Aranha ele faz justiça com as próprias mãos. O Demolidor, o Capitão América, o Homem-Formiga... Os heróis, vou usar heróis urbanos pra simplificar melhor, em vez de pessoas que já foram vingadores. Tirando o Demolidor, que que não foi um Vingador. É, o Demolidor, o Punho de Ferro, o Luke Cage, a Jessica Jones, o Homem-Aranha, o Motoqueiro Fantasma poderia ser considerado. Mas o Motoqueiro Fantasma é um anti-herói, então foda-se. Deixa eu pensar. Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones, os defensores que eles são. Eles sim praticam justiça, mano. O Justiceiro, ele não pratica justiça, ele mata. Tanto que nas HQs que o Demolidor tá, tipo, não é participando, é trabalhando junto com o Justiceiro, ele sempre rola uma controvérsia, porque o Demolidor acha que não deve matar a pessoa e levar ela pra um julgamento e tal. O Justiceiro já não, ele acha que deve matar a pessoa, o dia deve matar o assassino, tipo, ele é a justiça, tá ligado? Punish em inglês é castigador. Tanto o Justiceiro quanto o Punidor tem o mesmo sentido e Punisher serve pros dois. Falei merda, velho. Porra, Punisher, velho, eu já tinha visto essa outra palavra em algum outro lugar que não era o Justiceiro. Se... Eu vou olhar, você acabou de olhar aí, eu não sei. É, então, eu fiz uma cagada ali em inglês com o poder. Não, isso, Punisher serve pra várias coisas, mas no final acaba tudo no mesmo sentido. Quanto castigador, quanto justiceiro e punidor, é tudo a mesma coisa. Ele tá fudendo com todo mundo, ele é vilão, pronto, acabou. Marcel, mas a diferença entre o Light e o Justiceiro é por causa que o Justiceiro, tipo, ele pode até matar geral, mas ele nunca iria matar uma pessoa inocente. Diferente do Light, por causa que o Light, ele... de um momento pro outro, ele desandou, tipo, ele queria matar geral, velho. Tipo assim, sem importância, ele queria só se safar, igual na parte que ele tenta matar aqueles investigadores. Tipo, o Punisher pode ser um vilão, porque, tipo, ele já lutou contra vários heróis, se eu não me engano, ele já lutou contra o Homem-Aranha. A maioria das vezes ele já lutou contra o Demolidor, tanto que na segunda temporada do Demolidor no Netflix, ele vai lutar, ele já lutou contra o Punho de Ferro. Ele já lutou com um grupo de vilões, ele agiu como um herói. Ele matou dois vilões na Guerra Civil. Que queriam salvar o Capitão América, os dois vilões queriam matar o Homem-Aranha. Ele já lutou, acho que, com um Punho de Ferro. E eu não lembro mais o que ele lutou. Então ele já foi, tipo, como vilão ele lutou, não como um cara, como um protagonista, assim, um antagonista do herói, tipo, ele é antagonista do Demolidor, praticamente, ele é o rival. O rival, quando ele aparece na HQ, mas, tipo, ele aparece mais como, eu não sei como explicar, cara. O Light, tipo, ele no anime, ele mata várias pessoas inocentes pra não descobrirem que ele é o... Esqueci o nome do cara, quando o Kira, pronto, que ele se torna um deus basicamente no Japão e no mundo, pra não descobrirem que ele é o Kira, e ele manda o Death Note pra outro cara, ele mata, tipo, pessoas inocentes, se eu não me engano ele mata o próprio pai, ou é a Misa que mata o pai do Light, e o Justiceiro, acho que ele não faria isso se fosse pra... se tivessem atrás dele pra descobrir, tipo, matar o pai dele, a polícia, que é amigo do pai dele, ele mata dois amigos dele, eu acho, o Kira, que eu não lembro, faz muito tempo que eu anime, tipo, ele mata o L, porque o L não fez nada no anime, ele só tá tentando descobrir quem é o Kira, tá ligado? E no fundo o L sabe que o Kira é o Light e não quer falar. Vocês estão me dando spoiler de Death Note. Vai tomar banho isso aí. Final, o L morre e o Kira morre. E, mano, resumindo, todo mundo morre. Vatore, filho da mãe, tô no episódio 18 ainda. Poxa, menino Salvatore, dando spoiler. Mas spoiler não é spoiler, spoiler é demais. Tá falando de Marvel, não de Death Note. Se sair um filme com o selo da Marvel, vai ser cômico, não vai ser sério. Então, vamos mudar de assunto porque vocês estão me dando spoiler de Death Note. Ah, mas no começo, o Kira tinha aquela, não, vou salvar o mundo, vou matar todos os bandidos e tal, os bandidos. Aí depois ele desandou, tipo assim, em pouco tempo ele desandou. Já o Justiceiro não, ele, tipo assim, ele continua naquela sua ideia de matar os bandidos e não machucar os inocentes, porque ele quer livrar o mundo da devastação. É meio que isso, cara. Tipo assim, eu ainda acredito que ele pode ser considerado um anti-herói, apesar dele ter feito muita merda. Não ser considerado um vilão, mas depende do ponto de vista. E é isso, cara. Pra mim, ele ainda fica naquela linha tênue de ser um anti-herói. Tipo, o Kira se torna louco. Antes de ir pro próximo assunto. O Kira se torna louco porque, basicamente, ele se torna um psicopata. Porque, tipo, ele vê o poder que tem e que ele pode mudar. Tipo, ele pode ser um deus, basicamente, controlando quem vive, quem vai morrer. Se ele quiser, eu vou te matar hoje, vou deixar aquele dali vivo, aquele dali me agradou, então eu poderei deixá-lo viver. Ele fica basicamente louco por causa do Death Note, por causa disso. Acho que nenhum ser humano poderia usar o Death Note em plena consciência. Por mais esperto, por mais humano que seja, por mais bom, por mais mal que seja. Porque, tipo, você vai ficar acabando ficando louco. É muito poder na mão de uma pessoa só, tá ligado? O Madoka Fantasma é justiça divina, então, ó. Justiça moral, justiça divina. Eu, pelo contrário, já não gosto muito do Superman. Principalmente por isso, dele se fazer o mocinho, velho. Não, nessa... Tipo, às vezes dá ódio, velho, dá ódio. Tipo, ele trabalhando pros Estados Unidos, essas partes assim que ele quer ser sempre o bom mocinho e sempre começar a fazer merda. Isso me dá ódio. E agora nos 952 ele tá tirando colocando as garras pra fora. Digamos assim, porque agora tá revelando quem realmente ele é com essas coisas todas. Eu só acho que qualquer pessoa, se tivesse um Death Note, a mão de matar ia tremer, sinceramente. Sou do Demolidor, a justiça cega, entendeu a piada? Nossa, a justiça cega, a justiça do Demolidor, saca? Quero que o Superman tenha uma caveira pegando fogo e que ele seja um demônio, não um filho de Krypton, mano. Se a DC fazer isso, vai deixar... Que o tema era filmes da Marvel, a gente começou a falar de Death Note. Marcel, qual é o próximo tema? Ok, vamos falar de Bleach. Não, tô brincando. Vamos falar de filmes do Hulk. Filme do Hulk, 2003 foi ruim, 2008 foi bom. Só vai melhorar quando vem Planeta Hulk. Aliás, a animação Planeta Hulk tá em boa, tá ótimo. Mas eu espero que a DC faça com o Homem de Aço, Planeta Arena, que vai ser melhor que Planeta Hulk. Os filmes do Hulk foram os primeiros que eu assisti de heróis, mas eu nunca gostei tanto assim. Tipo assim, tinha vezes que meus tios pegavam um dia lá e começava a assistir o filme umas 3 vezes, mas aquilo criou um ódio por mim pelos aqueles filmes. Nunca achei que os filmes do Hulk conseguiram me pegar tanto assim pra mim começar a assistir. Não, mas já as animações, algumas ficaram boas. Bom, o Hulk de 2013 não lembro de nada, quase lembro quase nada. Mas qual era o vilão desse filme? Qual que é o melhor Hulk? Mark Ruffalo ou Edward Norton? Isso é errado, vou repetir. Qual desses é o melhor Hulk? Mark Ruffalo ou Edward Norton? A escolha do ator ou o fã? Pô, eu curto muito o Hulk, velho, ele é bem bacana. E sem querer fugir muito do assunto, sobre esse Hulk aí que o... Wesley falou que era um cara pintado de verde, que era o primeiro Hulk. Eu achei ele ainda mais parecido com o Hulk do que o Bane. Ficou parecendo o Bane no Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas voltando ao assunto, o Hulk é um ótimo personagem da Marvel. O meu filme favorito dele foi esse último aí. Eu não sei de que ano foi não, mas pra mim foi o melhor. Onde ele enfrenta aquele... Eu não sei se é o último filme, mas é onde ele enfrenta aquele outro... Aquele que tem raio gama também. Tem cheio de osso no corpo, parece mais o Apocalipse. Bom, Marcelo, você tem que saber que o Edward Norton é fã do quadrinho, então ele foi buscar ao máximo as origens na HQ. Mas naquela época que o Mark Ruffalo gravou o Vingadores, ele tinha gravado Foxcatcher, então por isso ele tava meio gordo assim. Até entendo sua reclamação. Vitello falou aí, o Abominável, acho que não foi um bom vilão. E eu tenho uma pergunta, qual foi o vilão do filme de 2013, que eu não lembro, cara. Não lembro, mas gostei da Marvel ter resgatado o General Ross do primeiro filme pra esse e pro Guerra. Ah, se você parar pra perceber, em Vingadores 2 o Mark Ruffalo tava mais magro em relação ao primeiro Hulk, ao primeiro filme dos Vingadores. Não corta muito o Hulk, porque sei lá, tipo, eu normalmente quando gosto do herói é porque eu me identifico com ele. Tipo, Homem-Aranha. Eu me identifiquei pro meu outro velho fantasma, porque no fundo eu sou eu fico puto muito fácil. Sei lá, eu gosto muito. Tipo, isso seria o Hulk. Mas sei lá, mano, eu consigo ver o Motoqueiro Fantasma. Porque, tipo, no fundo todos nós temos um monstro que nem o Motoca, tá ligado? Que é a nossa. Tipo, como se fosse a representação do nosso lado todo. De vingança, de raiva, de ódio. Tipo, eu acho isso muito foda. E, tipo, o Hulk. Eu nunca gostei do Hulk. Eu não sei porquê, cara. Tipo, eu não consigo. Tipo, o meu primo menor, ele sempre gostou do Hulk. Eu sempre vi o Homem-Aranha, o Wolverine, o Motoqueiro Fantasma, os X-Men. Mas, cara, eu nunca consegui aceitar o Hulk. Eu acho as cenas que aparecem ele engraçada até. Eu consigo achar ele, a cena que ele aparece foda. Mas, tipo, eu não consigo aceitar. Tipo, nossa, cara, eu gosto do Hulk. Tipo, eu acho muito chato. A única saga que eu li do Hulk foi a World War Hulk, porque apareceu há muitos heróis, tipo, porque se fosse só do Hulk eu não iria, tá? Bom, Maciel, mas tem que lembrar que o Edward Norton caiu fora por causa do ele ficou muito de mimimi, querendo mandar, querendo que as coisas tivessem bastante easter egg, e na época tava cotado entre ele e o Mark Ruffalo. O Edward Norton saiu, colocaram a segunda opção, que era o Mark Ruffalo, que agradou o estúdio, então por isso que ele está até hoje. O Edward Norton saiu porque ele começou a fazer aquele mimimi dele. Então, eu gostei dos Guardiões da Galáxia, e eu acho o Justiceiro um anti-herói. Os filmes do Justiceiro parecem ser até legais, mas não parecem ser muito fiéis às HQs. Parece mais um filme de ação, pra você se ver, sei lá, com seu pai que gosta de violência. E o Hulk eu não sei o que falar, por causa que basicamente eu não gosto do herói. O Homem-Formiga pra mim foi as cenas pós-créditos foram muito foda, o filme em si foi muito foda, os efeitos do filme foram muito foda. Pra mim ele conseguiu bater de frente com Guardiões da Galáxia, se não foi melhor, no meu ver. E ele só ficou inferior aos Vingadores 1 por mim. Então falou. Eu sou o Bruno Salvatore e estou dando fora daqui, tá ligado? Bom, no apanhado geral, gostei demais, assim, de gravar esse podcast. Porque eu meti pau no Guardião da Galáxia. Justiceiro é ruim também. Hulk, mais ou menos. Cara, hoje só falamos de filme ruim, pela verdade. Na minha opinião, só falamos de filme ruim. E... ai, não tenho o que falar, né? Guardiões da Galáxia é ruim, e se você não discorda de mim, escreve nos comentários. Se você me concorda comigo, me defenda. E é isso, e aqui é o Ivanildo e tchau. Hoje eu saio como vilão aqui, mas cada um tem seu dia de herói, tchau. Então, Maciel, diga suas considerações finais. Salve a todos. Eu não consegui dialogar no Guardiões da Galáxia porque eu nunca assisti. Justiceiro, mais ou menos, eu nunca assisti um filme por inteiro, já vi o final, alguns pedaços, mas mesmo assim eu consegui falar, os filmes do Hulk. Então é isso aí. Falou, galera. Então, Henrique, deixe suas considerações finais. Bom, eu já disse tudo que eu tinha pra dizer sobre os temas. Guardiões da Galáxia, não pude falar muito porque eu ainda não assisti o filme. Os filmes do Hulk eu vi a maioria, tá? Eu falei, comentei. O filme do Justiceiro só vi pedaços, fragmentos do filme. O final eu vi, foi um final muito foda. Mas eu concordo com quem disse que o Justiceiro não é muito herói, nem anti-herói. Ele é um vilão mesmo. Mas é isso aí, gostei muito do podcast. Parabéns a todos que participaram. Parabéns pra mim. Isso aí, falou.